tua presença. Ah, por um instante deste amor, por um desejo da tua glória. Ah, por um minuto nada mais, tudo daria. Não me importa o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Por um momento em tua presença, ah, por um instante deste amor, por um desejo da tua glória. Ah, por um minuto nada mais, tudo daria. Não me importa o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho sede de ti, da tua presença, da tua graça, do teu poder. Sede que leva ao teu encontro, ao teu amor, ó Deus. Por um momento em tua presença, ah, por um instante deste amor, por um desejo da tua glória. Nada mais, tudo daria. Não me importa o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho sede de ti, da tua presença, da tua graça, do teu poder. Sede que leva ao teu encontro, ao teu amor, ó Deus. Tenho sede de ti, da tua presença, da tua graça, do teu poder. Senhor, por cada momento em tua presença. É precioso, Senhor, estar em tua presença. Enquanto houver fôlego, Senhor, eu louvarei o teu santo nome. Eu te adorarei, Senhor. Louvado seja o teu santo nome.